Vai ser só toma, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Toma aqui, toma. Alô, nego, botou você aqui, pai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Faz a batedeira, faz a batedeira. Ai, você guarda a baixaria. Aí vem você com seu jeitinho de Cinderela, mãe. Quebra, vai no sopão, minha preta, vai no samba, bato palmas pra você, yeah, yeah. Ai, ai. Alô, Ed, com seu jeitinho de Cinderela, mãe. Vai no sopão, minha preta, vai no sopão, minha preta. Respeitar essas negras lindas da nossa Bahia.